realmente, quando era conselho a Pestes, não são acessíveis. Está aqui o corolário do que é também um pouco o Covid neste sentido, da pobreza, da fome, e colaborar até assim avanças. Isto diz que isto é a fome, Sr. Presidente. As pessoas, temos aqui quase 250 litros de azeite, que se põe mais para mim, 2 mil e tal litros de leite, entre outros bens.